Você vem buscar poder, vem buscar sua vitória. Se você quer receber, abre a boca e dê um glória. Tem que ser crente fiel, ligado no céu em jejum e oração. Tem que consagrar a vida e viver sem o pé dentro do coração. Meu Deus! Seu pranto, o meu Deus te dá muito mais.